Amém, amados, hoje dia 8 de março de 2015, vamos continuar o nosso Escola Bíblica com o Caleb, Capacitação Avançada de Líderes, Escola Bíblica, ok? Nós vamos continuar, estamos falando sobre os núcleos, os núcleos e sobre a reprodução dos núcleos. Os núcleos reproduzem o código genético da igreja. Como nós falamos nas aulas anteriores, nós, inclusive, uma aula de citose aqui, e meiose, né? A divisão das células, que é chamada de multiplicação, para não puxar a orelha de Patrick, né? O nosso matemático. Então, nós falamos que cada célula do corpo tem um núcleo, que tem o DNA da célula, ok? E esse DNA da célula, ele carrega informações sobre todo o corpo, inclusive sobre o cabeça, que é Cristo, amém ou não? Então, uma célula de cabelo, veja um belo exemplar da raça humana aqui, dessa idade tão jovem, com esse grisalho autêntico, que é modelo de produtos de grisalho, né? Não tem, rapaz, o cara tem cabelo mesmo, velho. Isso aí é amargo que você está tomando. É amargo. Amargo. Você sabia que num fio desse, branco ou preto, tem o tamanho da orelha dele? Tamanho do pé? Tamanho do coração? O peso do cérebro dele está registrado aqui. Cada célula humana carrega em si toda a identidade daquele exemplar da raça. Amém? Isso a gente sabe de ciência de citose, ok? Cada núcleo, não é à toa que escolhemos essa nomenclatura, ele deve carregar ali naquela casa ou não, porque não necessariamente o núcleo é em casa, preferencialmente é em casa, mas pode ser que não seja em casa. Aquele núcleo, ele vai ter ali as principais características da igreja. É por isso que quando nós tivermos 1000 pessoas, ok? Amém ou não? Amém. Não vi um amém assim. Amém. Amém. Quando nós tivermos, porque em dezembro teremos 100, mas logo teremos 1000. Como que vão chegar aqui na Vida Nova e falar assim, eu fui lá na Vida Nova e eu pensei que eu ia ficar anônimo porque é uma igreja grande. Só que uma semana eu estava no núcleo e fui recebido com tanto amor, mesmo uma igreja tão grande, vocês me trataram como se fosse igreja pequena. O que nós temos que ter como objetivo é sermos a menor igreja no que é melhor. E sermos a maior no que é melhor. Se nós conseguirmos ser a menor igreja na comunhão e Deus entender que devemos ser grandes também numericamente, Ele vai fazer. Amém ou não? Agora, nós corremos um grande risco enquanto igreja pequena, que embora qualificadíssima, não falo de mim, falo de vocês, ok? Nós temos um grande risco, que é passar para a próxima geração. Tem um cara chamado Joel Cummins, que eu leio ele, eu gosto dele, é um gringo que eu tive o prazer de conhecer. Ele fala muito sobre isso, esses saltos que a igreja dá, saindo de 50, saindo de 100, são muitas barreiras que a gente tem que quebrar. Ok? Por isso que a maioria esmagadora das igrejas no mundo só tem até 50 pessoas. Por quê? Porque é só uma pessoa que cuida de todo mundo. Ele ama, ele cuida, mas ele não treinou para que cada um viva o sacerdócio universal. É como eu ter um banzai, uma árvore que pode crescer muitos metros, não falo da banzai, da própria banzai, da árvore japonesa, mas se eu fizer a arte do banzai em uma laranjeira, por exemplo. Eu já vi laranjeiras de 2 palmos de altura. Dando laranja. Se a liderança não tiver cuidado, a gente faz da igreja um banzai. Quando está saindo o olhinho, a gente corta. Quando está crescendo a raiz, a gente corta. Dá só gotinha de água para manter ela atrofiada, mirrada. Não, não, não. A ideia é que nós possamos ser uma igreja mais parecida possível com a igreja de Atos. Hein? Uma igreja que ela era extremamente forte, embora invisível. A igreja... Receba aquela senhora, por favor. Vai, Edinha, melhor que a mulher. Deixa eu ver. A igreja Você sabia que as formigas da África têm mais biomassa do que todos os mamíferos da África juntos? A gente não vê elas, né? Vê elefante, zebra. Mas as formigas têm mais biomassa juntas do que os animais mamíferos. Então, a ideia é que sejamos um organismo vivo, onde cada pessoa tenha capacitação para cuidar e cada pessoa que chegue tenha, sinta-se bem recebida, acolhida. Cada crente um ministro, cada casa uma igreja e nossa igreja um lar. Amém, amados? Esse é o sonho, nós vamos entregar nossa vida por isso. Amém? Porque hoje ainda dá para receber a pessoa aqui carinhosamente. Mas e se crescermos numericamente? Como vai ser? Já pensou a pessoa entrar numa reunião, num culto e sair? Entrar e sair? Uma semana, duas semanas, um mês, seis meses, um ano sem ser cuidada? Se na vida nova alguém quiser ser assim, não vai ser proibida, ela vai entrar, não vai ser importunada. Mas vamos trabalhar para conquistar essa alminha, amém, amados? Amém? E não só esperar passivos que as pessoas venham às reuniões. Nós vamos trabalhar para ganhar essas pessoas. Vou estar pregando sobre isso hoje à noite, já baseado no Projeto 100. Tá? Então, isso na prática é assim. Um núcleo reproduz o código genético da igreja. Tá? Bom, existem alguns problemas que atrofiam as igrejas e bloqueiam o surgimento de novas lideranças. Vamos ver alguns problemas para que nós possamos evitá-los? Passividade na igreja por falta de uma visão clara da grande comissão. Mateus 28, 18 e diante, Jesus diz: vão por todo o mundo, fazendo discípulos das nações, ensinando a guardar todas as coisas até que eu volte. Outro texto completo diz: vocês vão viver sinais, e prodígios. A gente juntar todo o contexto do texto. E no final ele diz assim: estarei convosco se vocês fizerem essas coisas. É condição. Na Bíblia de Eugênio Petras, na tradução da mensagem, isso fica bem claro. Ele fez a exegese muito bem feita. O Senhor está com a igreja, quando a igreja vive esse privilégio que é cuidar de gente, gente. É o maior privilégio do mundo. Então, a igreja, ela deve estar maciçamente lembrando os irmãos. Não é cobrando, não. Lembrando com atitudes, com a palavra, que Jesus deu mais poder do que talvez a pessoa esteja usando. Papel do profeta, do anjo da igreja que ministra a palavra, lembrar essas coisas às pessoas. E viver de forma a inspirar as pessoas, amém, amados? Então, a igreja não pode ser passiva no que diz respeito ao chamado do Senhor. Mas, de ruins, mas experiências anteriores. Quantas vezes a gente recebe pessoas com tanto amor, a gente já vai abrir essa porta, com tanto amor e eu leio na tela. Quantas vezes recebemos pessoas com tanto amor, mas são pessoas que foram machucadas em outros meios? Pessoas que ouvem falar em núcleo, preferem ouvir falar no inimigo do que falar em núcleo. Preferem ouvir falar no diabo do que falar em discipulado. Quantas vezes existem grupos que vivem discipulado de uma forma opressiva, eu chamo de descer paulada, governando. Você está de Havaiana? Não está, tá fora da visão. Você não é um bom liderado. Você é disciplinado. Gente... Então, experiências frustradas em outras igrejas, e não só igrejas evangélicas, não. Às vezes uma pessoa que era muito ativa em uma pastoral na igreja católica, mas não tinha reconhecimento, não tinha apoio, não tinha treinamento. Via, às vezes, a liderança vivendo a vida que não tinha a ver com o que ela ensinava. Ok? Então, as pessoas trazem, sim, irmãos, em nome de Jesus, vamos entender uma coisa. Não existe quem chegue completo, até porque você já está aqui há um tempão e não é completo ainda. O único que vem prontinho é todinho, e já é prontinho para tomar. Mas ninguém vem prontinho, ninguém. E nós que estamos cuidando também não somos prontinhos, amém ou não, irmãos? Então vamos entender uma coisa, vamos acolher a pessoa, amar e cuidar mas em nome de Jesus, não podemos privar as pessoas de treinamento. Né? Uma pessoa que aprende sobre como falar do amor de Deus, como lidar com as pessoas, mesmo enquanto ela não discipule ninguém, ou enquanto ela não lidere um grupo, alguma coisa, ela vai ser uma mãe melhor. Não é verdade? Vai ser uma esposa melhor, vai ser um funcionário melhor na empresa. Amém? Então vamos entender uma coisa. Vamos receber as pessoas sem puxar o SPC dela. Vamos acolher, ok? Vamos receber. Uma vez que nós recebemos, nós começamos a esperar também uma obra do Espírito na vida delas. Porque às vezes, chega uma pessoa no nosso meio. Por exemplo, chega uma pessoa que era homossexual e ainda tem um certo jeito, né? Eu lembro que lá em Salvador tinha um cabra que na hora do louvor ele adorava a Deus. E aí a gente tinha que ter todo... Ainda bem que não tinha celular na época, né? Senão ia gravar, imagina isso aí. Aí a gente tinha que acolher ele. E ele nem era homossexual, era o jeito dele dançar no carnaval. E ele ficava lá. Aí o que a gente faz? Corta a cabeça. Que nem aquele filme... Eu vi um filme de Sofia, não deixei mais ela ver o filme. Alice faz maravilhas. É um filme para adulto ver. É até uma história muito boa. Mas tem uma rainha louca, qualquer coisa ela, corta a cabeça, corta a cabeça. Às vezes a gente assina a igreja. Chega uma pessoa, a gente vê de cuidar, corta a cabeça. Não, gente, não corta a cabeça, não, pelo amor de Deus. Ok? A gente vai cuidar, ensinar, ó, persuadir, é envolver em amor. Amém ou não? E eu sou muito realizado porque vejo vocês fazendo isso. Vamos lá. Então entenda que a pessoa chega, não chega pronta. Ela chega com todo mundo, gente. Todo mundo. Próprio relacionamento. Já conversando com o Tio e Vanessa. São tão preciosos, amados. A gente vê que parece que um foi feito para o outro, né? Mas os dois, né? Eles são adultos. Estavam discipulados com o Tio, falando, tem que ter paciência com ela. Ela é uma menina de Deus. Tem que ter paciência, inclusive, com a história, que às vezes a gente tem uma história que a gente fez tudo para dar certo, mas às vezes quem estava do lado não fez. Entendeu? E aí a pessoa, ela tem que ser amada, mas tem que lembrar. Tem uma história. E a mesma coisa aconteceu com você ouviu da sua discipuladora a respeito dele. Amém, gente? Não é assim? Se você for logo cortando a pessoa porque tem defeito, não é assim, Alex, como empresário, já pensou? Se ele for contratar uma pessoa, a pessoa... Ele tem que focar na qualidade e corrigir o defeito, não é assim? Porque se focar no defeito, fica só uma semana. Então, gente, por que é diferente na igreja, que deveria ser melhor ainda nisso? Amém ou não, queridos? A gente não vai ficar reforçando o defeito. Só fala uma piada imoral, aí a gente, para poder entrar no clima da risada, não. Não. Só fala uma piada imoral, a gente mostra para ele que aquilo não é a melhor coisa, melhor jeito de falar sobre o assunto. Não é? Amém, amados? Glória a Deus. Outros compromissos que não a obra de Deus. Olha, muitas vezes a igreja é mirrada em lideranças porque as pessoas nem sempre entendem. Preste atenção, por favor. Sei que está calor, mas está mais calor lá no Egito agora, meu não. A igreja está crescendo lá na China, em Cuba, com mais calor ainda. Então, nós somos pessoas ocupadas. Tem um jargão evangélico muito sábio, nem todos são, mas esse é, que Deus não chama desocupados. É verdade. Rapaz, que coisa! Deus chama a pessoa que tem, geralmente, né, que tem os seus afazeres. A não ser quando a pessoa disse não, não, não, e Deus mesmo desocupou ele, né? Deus mesmo disse assim, ó, você só vai dar certo para isso, ou você aceita ou não. Tem essa história, mas é outro capítulo da conversa. Bem. Rapaz, tá passando. Nosso futuro mestre aí, ó. Coisa linda. O cara, por exemplo, já é isso aqui. Cara, batalhador, inteligente. Passou no mestrado na UES, Universidade Pública. Ele está diante de um teste também, espiritual. Porque quanto mais atribuições nós temos, Deus não abre mão de nenhuma das dele para nós. Como diz o livro do Bill Harbaugh, ocupado demais para parar de orar. Quando eu entendo que não tenho tempo para fazer a obra que fui chamado, eu tenho que questionar qual é a minha prioridade. É claro que eu, como pastor, tenho que ter a sabedoria de ter um jogo de cintura, não é o jogo de cintura do irmão, então, ter um jogo de cintura, para eu não cobrar de forma equivocada. Por exemplo, Lucas foi chamado a um trabalho para trabalhar domingo. Vai ter que trabalhar. Eu vou dizer, meu irmão, você vai ter que escolher. Ou você trabalha lá ou trabalha aqui na obra. Não, isso é arrogância, falta de sabedoria, falta de discernimento. Quem disse que domingo não pode trabalhar na Bíblia? Está escrito aonde? Na velha aliança? Porque na nova não está. Vou orar para ele ter um trabalho para não trabalhar sábado nem domingo. Mas, glória a Deus que ele tem um trabalho, amém, irmão? O cara está por aqui, trabalha, fazendo a conclusão do mestrado dele. Tem que estar em todas as reuniões, todos os núcleos, todas as coisas. Se ele conseguir, ótimo. A questão que eu estou ministrando aqui não é agendinha, nem cartilha ética de usos e costumes que nós nunca vamos ter na vida nova. O que eu estou ministrando é princípio, desejo, vontade de servir. Amém, irmãos? Então, mas muitas vezes as pessoas pegam suas atribuições e, por conta delas, não servem melhor. Jogo para você. Uma vez que você converteu, o seu potencial maior não vem do seu diploma, vem do Espírito agindo em você. Então, você vai se capacitar mais ainda quando você cria uma circunstância. Patrick, por exemplo, vou dar um testemunho aqui. Patrick separou um dia da agenda dele que ele não dá aula. Não tem quem pague para ele. Ele é professor universitário. Aqui só tem ali de rapaz, só pensando o quê? O cara separou um dia para não dar aula, por causa do meu núcleo. Eu como pastor, não vou ficar feliz com um negócio desse? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Então, vamos entender uma coisa. Os seus compromissos, eles devem ser estruturados de forma a você não deixar de viver o melhor da sua vida, que é servir na obra mesmo. Estrutura fechada, a nova liderança. Tem igreja também que dificulta muito o cara viver a liderança, gente. O cara tem que ser PhD em teologia para poder ficar na portaria? Peraí, vamos com calma. Né? Tem que ter 10 anos de crente para poder distribuir envelope? Peraí, gente. A obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente, amém? Mas também a gente não pode criar uma burocracia que não é bíblica. Mesmo com a intenção da excelência na igreja, não pode ser uma excelência tão excelente que o cara tem que ser vestido de ouro para entrar ou para fazer. Não. Amém ou não? A liderança tem que ter muita sensibilidade. Eu vejo os discipuladores vindo a mim, a Paula, e perguntam: fulano, já pode fazer o ministério tal? A gente pode dizer sim ou não. E glória a Deus que isso aqui na Vida Nova temos problema nenhum com isso. Nenhum. Porque entende o quê? Que a gente tem uma responsabilidade de que quem a gente vai ordenar função. Será a pessoa coisa mais difícil do que essa, puxar a orelha de uma pessoa como Raquel, como Jackson, como Patrick, como Edna, pessoas excelentes, irrepreensíveis, mas, por amor, a gente tem que conversar alguma coisa. E a igreja faz de uma laranjeira um banzai, quando para manter a média, não corrige. Não façam isso. Com amor, com carinho, com paciência, em cima da oração e não na carne. Uma correção, mesmo que seja bíblica, não faça na carne. Zangado, não. Peça explicação. Ouça. Nem sempre a explicação vai justificar, mas vai explicar o que houve, como foi que aconteceu. Amém, amado? E aí você vai ouvir, vai orar, em amor vai dar a direção certa. Aí você vai ver o quanto a pessoa é ovelha ou não. Porque um bom líder, ele não é bom líder porque sabe mandar, ele é bom líder porque sabe se submeter. Amém ou não? Então, vamos lá, só mais 5 minutinhos. Falta de sabedoria e tato dos que lhe pediram algo ou delegaram precocemente. Isso também faz muito mal à liderança que está para brotar. Às vezes você dá uma ordem mal dada, uma direção mal dada, não administra uma circunstância para que a pessoa consiga obedecer aquilo que você direcionou. Não dá. A gente tem que ter muita responsabilidade como a gente vai delegar. Isso já fica, por exemplo, os líderes de núcleo. Liderança de núcleo, preste atenção. Nós temos que pulverizar as funções no núcleo. Você é líder, tem o co-líder. Ok? Já falei aqui, co-líder dá a palavra pelo menos uma vez por mês. Ou o co-líder é o seu esposo. Ok? Se for um casal de amigos ou dois amigos que são co-líderes, isso é possível também, embora não seja nossa realidade ainda, também vai uma vez por mês, tem que dar a palavra no núcleo. Por quê? Gente, eu venho de uma história de pregação, eu fui aluno de meu pai de pregação, que foi aluno dos melhores tribunos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu tenho que ter uma facilidade para falar, além do dom que Deus me deu. Você não tem que pregar como eu. Amém? Várias pessoas me falaram como foi a benção a palavra que o Patrick deu. Existe uma pessoa mais tímida do que o Patrick? Não existe aqui ninguém. Mas entendeu uma coisa? Eu vou falar o que Deus mandou, vou levar meu esboço, não estou ali para agradar pessoas, estou para ser gentil com as pessoas, não para agradar a Deus, e vou ministrar a palavra, e foi na benção, tem sido uma benção, meu irmão. Entendeu? Então, vou pensar o seguinte, e olha o que Deus deu de presente para ele, professor universitário. Aprendeu a soltar a língua onde? Na igreja. Amém ou não, irmão? Então, cumpra e deixe que Deus vai, ó. Deus é carinhoso, Deus gosta, é rico em perdoar e em dar. Amém? Então, mas ali, o líder do núcleo, até o jeito que ele vai falar, que o co-líder vai dar a palavra, com carinho, né? Olha, semana que vem é você, ou então daqui a 15 dias é você, eu vou estar orando por você, vai ser uma bênção. Quem vai orar antes do núcleo? 20 minutos antes, isso é uma orientação, não é ainda uma deliberação. 20 minutos antes, um irmão ou um casal casado, porque se for num cômodo reservado, vai estar num quarto, então tem que ser um casal. Amém ou não? Zelo é bom, amém, irmãos? Vai estar orando com quem chega e quer ir para a reunião de oração antes. Se você não quer abrir o quarto, já é bastante abrir sua sala, pode ser numa varanda, na cozinha, mas é um momento de oração antes do núcleo. Isso é fundamental, ajuda muito. Tenho visto isso pelo mundo aí, dá certo. Ok? Mas aí alguém, depois de muita oração, depois de você perguntar ao discipulador da pessoa se ele está pronto. Não é verdade? Então, posso chegar assim? Por exemplo, Felipe, eu quero ter uma ideia para Felipe dirigir uma momento de oração antes do culto. Uma ideia, tá? Aí ela é a pastora do grupo com Jackson. Mas quem mais diretamente cuida de Felipe é Patrick. Então ela vai, Patrick, meu amado, eu estou pensando em colocar Felipe para dirigir a minha oração antes do núcleo. O que você acha? Ele vai dizer, ainda não, Kel. Amém, não precisa de explicação. Ou então ele vai dizer assim, Kel está prontíssimo, pegando fogo, menino. Volta para cá. É um modelo de gestão afetuosa e firme, perceberam? Então, a gente tem que ter sabedoria para delegar e para acompanhar a quem te delegou, né, gente? A pessoa precisa se sentir amparada para cumprir aquilo que recebeu como direção, amém? É como uma empresa. Se temos outros empresários também, gente, para dar exemplo aqui, porque eu pego no pé de Alex. Se Alex dá uma ordem para o funcionário, ele fica aqui observando. Se ele deu condição para o cara cumprir a ordem. Não é assim? Ele tem que dar condição e supervisão ou delegar alguém para fazer. Basta dar ordem. Ok? Então na igreja você também. Você dá, você... Como é que está indo? Como é que está fazendo? Outra coisa, falta de discipulado. Gente, liderança, vida nova. Vida nova, pela misericórdia de Deus, hoje, já é uma realidade nossa. Ninguém desempenha nenhum ministério sem ser discipulado. Ok? Por quê? A pessoa é livre para ser discipulado ou não. Ninguém é obrigado. Nada obrigado dá certo, amém? Mas para qualquer ministério que é trabalho oficial na igreja, a pessoa já tem que ser acompanhada. Isso aí já é uma realidade e eu não abro mão disso. Então a gente tem que se dispor a ser discipulador também, gente. A gente já é discipulado há um ano, dois. Por que não discipular também? Por que não se abrir a isso? Que é o discipulado, ok? Então, imagine, só mais 5 minutos. Imagine que você, sem querer, pode estar, é palavra forte, mas é própria, pode estar detendo o crescimento da igreja, quando não está aberta a fazer discipulados. Por exemplo, quero pedir perdão a Jana e Lucas, que eu tenho sido um péssimo discipulador deles. Eles são pessoas ótimas. E às vezes a gente relaxa com que a mais madura é um erro. Eles são ótimos discipulandos, pessoas que têm um coração submisso, cheio de amor. Eu devia premiá-los com mais frequência no discipulado. É um erro, quero confessar a vocês. Não faça esse erro, ok? Se eles puderem, eu quero discipulá-los amanhã, de noite, que vai ser uma agenda muito louca para mim por causa da mudança, mas eu vou ter que dar um jeito, porque são joias raríssimas. E é um erro da igreja isso. Às vezes a gente gasta um tempão com quem não está muito interessado e quem a gente devia dar mais atenção, às vezes a gente não dá. É erro. Quero pedir perdão a vocês e a eles, aqui em público. Ok? Então, eu tenho que me dispor a fazer, bem verdade, que eu tenho 10 discipulandos, não é fácil. Ninguém deve ter tantos. No máximo, estourando 4. De 2 a 4. Ok? A não ser que seja tempo, seja um chamado pastoral, assim, efetivo como o meu. Tá bom? Mas isso não justifica, não. Tá? Então, quando a gente se dispõe a receber e fazer o discipulado, a igreja cresce com qualidade. Tá? Vamos ver só mais esse slide e pronto. Falta de capacitação. Gente, ó, é por isso que a gente faz, eu sei que é cansativo às vezes, fisicamente, né? Mas a igreja tem que dar a condição da capacitação para a igreja. Isso é importantíssimo. Ok? A gente tem através do Caleb e da Escola Bíblica e do Discipulado. Ciúme das lideranças já instituídas. O pastor Lucas, já falecido lá de Santarém, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, a gente não pode ter o espírito de cavalo. O que é o espírito de cavalo? O cavalo está aqui, né? Ele é o macho alfa, ele é o garanhão, né? Está aqui, lá, olhando as potrancas dele. Aí, um filho dele começa a crescer, começa a engrossar o pescoço, começa a trotar. Aí, o cavalo, que é o macho alfa, ele vai lá e dá uma surra no cavalo novo. Morde, dá coice, para mostrar quem manda aqui sou eu, fique na sua. Irmãos, eu digo isso como uma vacina, porque nós não temos isso aqui. E não podemos nunca ter. O grupo está indo bem, né? De repente começa a despontar pessoas eminentes, né? Falam bem, têm uma vida com Deus, são discipulados. Glória a Deus que está acontecendo isso. Vamos ver eles como futuras lideranças, vamos tratar o caráter deles, amá-los, para logo eles poderem levar, inclusive, parte do seu núcleo. Amém ou não? Eu queria falar aos irmãos aqui que, na verdade, quem fala aqui sou eu, que sou líder. Quem manda aqui sou eu, quem toca aqui sou eu, quem recebe aqui sou eu, quem recebe donativo sou eu, quem dirige oração sou eu, quem separa os louvores sou eu, e eu que mando, todo mundo calado. É uma caricatura que eu fiz, mas tem que ter cuidado para efetivamente não ser assim. Amém, amados? Então, percebeu que a pessoa tem um talento, até porque tem uma coisa, a igreja é um excelente lugar para trabalhar o caráter. Né? A pessoa está despontando, mas vamos chegar mais perto ainda. E vamos dar a ele... Claro, você não vai delegar porque ele está despontando. Não, não faça essa bobagem. Ok? Não faça essa bobagem. Você tem que ser preparado. Amém? Mas a gente tem que ter cuidado, senão a gente fica com ciúme. E ao invés de promover o crescimento, a gente acaba podando. Né? Chega mais perto. Chega mais perto. Às vezes, uma pessoa que não foi escolhida como co-líder, já há duas multiplicações... E podia ser já escolhido como um co-líder para ser preparado, ok? Então vamos entender que é lindo esse ministério de servir nas nossas casas. Tem desafios, mas é algo de Deus. Semana que vem nós vamos ver o que a igreja deve oferecer aos que entenderam o seu chamado para essa comissão. Amém? Vamos orar, amados. Alguma pergunta? Obrigado por tua palavra, pelo teu ensino, pelo teu... Tua bondade em nos preparar para a Tua obra. Que nosso coração esteja disponível e que possamos receber do Senhor e da Sua igreja a capacitação para poder ganhar vidas e cuidar bem delas, enquanto nós treinamos para que ganhem outras vidas e assim até que o Senhor volte em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.